pois o Rei Jesus morreu na cruz, ressuscitou e é o vencedor. Vença pela fé, vença pela fé, pois o Rei Jesus morreu na cruz, ressuscitou e é o vencedor. Se as ciladas desta vida surgem sempre em seu caminho, tudo fica tão difícil pra você. Quando tudo obscurece, Jesus Cristo aparece. Tenha fé que Ele vem me socorrer. Que não possam suportar quando o homem tem Jesus no coração. O inimigo se levanta, mas o crente a Deus.